Você já tá 3661 no Valeda? 3661 no Pro de Dael. Dael, 3661. Vai manter a posição no pátio 3, aguardar para ingresso, pátio principal. Aguarda para ingresso, pátio principal, azul 4106. Passou 2-0, livre à direita, chamou 219, boa tarde. Solo 35489, nos autoriza a decolar da 17. Afirmo, decolagem da 17, permanece a restante autorização, o 35489. Está livre o post, o 5489? Negativo, aguardar pro push. Afirmativo, aguardando o push, 5429. Pátio Salvador, o Zulo Bravo. 453 de POB, 4 horas e 15 de autonomia, alterna Teresina. Afirmação perdido, 806. Afirmo, 5353. Gente, 3, vai estar aqui a Juliette Alfa, 1013 no ajuste, até a Delta na minha escuta. Juliette Alfa, até a Delta na sua escuta, eu tô na 3834. Azul 4106, vai ficar atento à saída do tráfego azul do pátio, após o mesmo ingressar para o portão 9. Sim, sim. Após o gol, ingressa para o portão 9, azul 4106. Solo Salvador, passou 2-0, livrou na Golf. 2-0, via Alfa, reporte antes da Eco. Via Alfa, reportará antes da Eco. O Gol 1-0-6, está pronto para o táxi com 6-0 a bordo, 2 horas e 37 de autonomia, está na Recife. O 324, visual com tráfego no final. Visual. Após a passagem do tráfego, ali mantém o número 324. Após a passagem da nave, ali mantém o 324. Glide, aguarde para transferência de comunicações. Muito bem. Salvador, boa tarde, eu tenho 3192. 3192, prossiga. Autorização Maceió. Maceió, informação Victor, vai guardar uma cópia. Na Cisco. Lula 333, decola Lula 2, controle 1, Lula 9, decisão 351, boa tarde. 3935, Lula 333. 288-3325, boa. 334, mantém a da Delta, aguarda as instruções. Vai, mantém a da Delta, 3834. O passo 2-0 antes da Eco. Passo 2-0, agilize seu táxi, ingresse Delta, aguarda cruzamento da pista. Passo 2-0, ingressará na Delta, na Eco, aguardando cruzamento da pista. Pastor vai ingressar no ataque na Delta. Ingressa Delta, aguarda o cruzamento. Sim, a gente vai ingressar na Delta, aguarda no cruzamento. Zero zero, Recife 285, Alterna 2545. Papá, papá, alfa, tango, tango, inicie redução. Forma o tráfego 5.5 milhas, é o Eco 190, grau de speed 1409. Preciso, reduzindo alfa, tango, tango, a intenção mais próxima com a torre é mudança de regras de 17. Gente, Alfa Tango Tango. O 2-0 vai ficar atento à decolagem do gol após o mesmo autorizado cruzamento da pista em uso. O Tasca 2-0 após a decolagem da aeronave, cruza a pista em uso. Solo conferido pro Azul 406, Porto 9. Afirmo, 09. Boa tarde. Salvador, cordial boa tarde, Z3193. Já dois capa visto, Alfa Tantão. Alfa Tango Tango, aguarda a terceira de comunicações. 386, chame torre no 8 decimal 6. Confirme 1186, torre. Afirmativo, 118 decimal 6, JV86. JV86, obrigado. Torre Salvador, JV86, está na final, baixado e travado. JV86, rotina aproximação, aguardando pista 120 livre, cabeceira deslocada 1.200 metros. 86, sente. Izuna 92, pronta cópia. Você escuta, prossiga. 3192, autorizado, Maceió, nível 330, Aerovia Peruíça 58. Decolagem 1-0, curva esquerda, saída para o Caracaju. Controle 1935, torre 186, aciona 5125. Positivo, me confirma o telefone, por favor. 5125. Quer aprovar 330, uniforme ISC 58, decola da 10, cruza esquerda, Cuca Aracaju, 1935, 186, 5125. 3192, correto, qual o portão? Estamos no 2. Gente, no 2, é passo pronto. Reportaremos, obrigado. Bem, controle 1-1935, boa tarde. 935, obrigado. Jogou muito bem, ele pousa, veio tudo a 30 graus, a 8-10. 86, sente. Oi, boa tarde, Alfa Tango Tango, duas milhas de Simbra, atenção à mudança de regras e pouso na 17. Alfa Tango Tango, reporte livre ao DLS, faixa de externo. Positivo, reportarei. 40, tá no Salvador. .89, Lima mais Quebec, na Quebec 286, 12013 no ajuste. Lima, Mike Quebec, Quadro na Quebec, 286 ou 5489 com 1013 padrão. É o Gol no 806, confie se tem condição de entrar se dá para ingressar aquilo, para 3. Afirmativo. Gente, mantém a posição de passagem do tráfego e após ingresso na Delta quando está alinhado. Afirmativo, vai manter a posição ainda, passa ali um tráfego no 806. 3193, ingressa aquilo, parte 3, reposto para ingresso, parte principal. Pela parte 3, acusa ingresso principal, já. Obrigado, colega da Gol. Não por isso. Torre 35489 ingressou na Lima para Mike em Quebec. 35489, chame na Quebec. Assim para 89. Muito bem, a sala 19, sala 129, livrou da direita, boa tarde. 34, livre decolagem, vento 130 graus, 082. Livre decolagem, tá, 323. Aí detectando a final 17, trem embaixo travado, alfa, tantão. Tango, tango, livre pouso da 17, vento 130 graus, 082. Tango, tango, centro de fogo. 35489 na Quebec, material, pode esperar. 4489, vou ter foto esfera da Quebec. 89. Pouso do Alfa Tango, pátio 5 via Papá. Sim, já foto do Tango. Tá no ponto de espera da 190, vou no 806. Vou no 806, a língua tá aí. Palhaia mantém no 806. Já meto meia na escuta da torre. Eu sou 186, qual é o pátio? Militar. Gente, ingresse e mantenha a posição na Delta, G86. Ingressará na Delta e manterá. Controle, boa tarde, está 3834. 3834, o senhor me tem contato radar, subo ao nível 370, saída da Momo. Então, 3734. Alfa Tango Tango, solo 21, ao seu sinal frequência livre, boa tarde. 5489, livre ingresso da 7, aposta a linha de fronte. Ingressando, o nosso 5489, chamar a linha. Gordo 74, essa notificação, chegada a Bonf, desce, mantém o nível 040. Chegada a Bonf, descendo para o 040, a 2000 Araguaí. Gordo 394, chame Recife, 128, está até no 3325. 8, 3, 3, 2, 5, obrigado. Tio, Belo Horizonte, Flight Level, Foz, Eurozero, Eurozero, Eurozero, Skyvate, Airborne, Airborne, Eurozero, 1-0, then right turn, Rolly Departure, Bronze Transition, Salvador Departure, on frequency 119, decimal 35, Salvador Power, on frequency 118, decimal 60, Skok, Code, 5-1-2-2. Come back to startup. 3834, possibilidade de frote. 3834, aguarde coordenação com o seu Recife, mantém o perfil da saída. E mantendo o perfil, solicita desvio à direita, devido à informação, está 3834. Estourou aí por quantas milhas? 3834. Estourou 340 por 40 milhas, está 3834. 40 milhas, confirme? Ah, firmou. Ciente, grato. 0, Temaricá, após operar Alfa 314. Decola no 0, curva direita, saída da Eldiné. Controle em 119, decimal 35, torre 1862, aciona transponde 5131. Controle Salvador, muito boa tarde, gol no 806. A RFPL, projeção de Nesna, pela Alfa 314, após, decolando a pista 1-0, com a direita. E controle 7935, controle 186 e transponder 5137. E 5515, negativo, seu transponder 5531, primeiro aerovia, Upper Whisky 50. O controle é 11935 e a torre 18612, a saída da Eldiner. Tá, confirma total, Para a Maricá, depois eu telefono para a telefone Alfa 314, depois a Alfa 10, a fila da Altiné, e de 95, 18.6 a torre, confia o transponder 5137. Total, transponder 5131, 5131. 5131, tá, obrigado. Total, correto, reporte pronto, faz 3. Reporte para a porta. Decola os 25, controle 1, 19-35, boa tarde. Chamaram controle 19-35-5489, boa tarde. Tão 3834, informe razão de subida. 3010, tá, 3834. Boa do 74, informe razão de descida. 2000. TAM 3834, informa o tráfego na posição de 2 horas e 16 milhas. É o Charlie 130, está passando nível 150 para 040. Está monitorando o TQ, aumentando a razão, TAM 3834. Gordo 74, informa o tráfego na posição de 11 horas. 13 milhas, é o Airbus 320, rumo noroeste, passa nível 150. Tem o tráfego no TQS, Globo. Controle Salvador, 35489, decolando a sua. 35489, contato radar na decolagem, subo nível 160, saída Gole. Acessão 160, saída Gole, solicita a liberação da restrição. Está liberado, 35489. Tem restrição liberada, 5489, acessão direta ao 160. Muito grato. Casa que irá empregar de subida. Mil pés. Antes de empregar a razão maior? 1500. Se antes empregue 1500, 35489. Assim eu fará, 1500 de razão de subida, 5489, fica muito grato. TAM 3834, chame agora o Centro Recife no 2085, alterno 2545. 2685, 2545, grato, boa tarde, TAM 3835. Whisky Bravo, Whisky Clear Tex. Call me back to cross, I don't know you on 7. Salvador, muito bom dia, Azul, boa tarde, Zé. Azul 4107, pronto para cópia, Rio de Janeiro 380, Cinti das Vitas. 4107, aguarde RJ, formação Victor. Está na escuta, guardando. 512545, gol no 806. Aqui vai a Quebec, Mike Lima. Cross em Man Apron, and continue attack via Juliet Alpha, Hold Shot Taxi Delta, contact Tower, on frequency 118.60. Ciente, gol no 648, irá ser autorizado a RNAV. Prossiga na descida até o nível 050. Na descida 050, aguardando a autorização da RNAV, gol no 648. 1200 meters, runway 10 is closed. 17 milhas de pelo, autoriza prosseguir para 2000. Lodo 74, está autorizado 2000 pés, ajuste 1-0-1-3, reforme na final. Vamos na final, autorizar 2000, ajuste padrão. 1-6-4-2, missão redução 2209. 1-6-4-8-2-2-0-9. Afirmativo, no 1-6-4-8. Reduzido para 2209, zona 1-6-4-8. No 648, informa o tráfego na posição de 1 hora, 13 milhas. É um Alfa Tango 72, passa nível 070 para 1-60. Bom, no 648, sente, monitora no sequer. Bom, no 648, está restrito ao nível 070. Restrito ao 070, bom, no 648. No 648, vetração para sequenciamento, curva direita para 080. Direita 080, gol no 648, descendo ao 070. 35489, vetração para evitar tráfego, curva direita para 310. Direita 310, 5489, tem o tráfego do gol no TKS. Esquadrilha Netuno, cheque no canal controle. Clareza 5. Controle Salvador, boa tarde, esquadrilha Netuno. Netuno 7100, vou na proa do VOR. Desça para 1500 pés. Desceram para 1500 pés na proa do VOR, esquadrilha Netuno. Salvador, muito boa tarde, 3154, vertical de Judas, 195 para 150, informação Victor. 7454, essa notificação chega da Mari, desse manter o nível 050. Mari 0503, Bono 648, curve à esquerda, proa 030, limite é o localizador. O número 4.030, aguardando a autorização de fazer a RNAVE. Se essa cópia está pronta para copiar? Tá pronto, sim. Autorizada RJ, nível 360, piloto 50. É coluna 0, curva direita, saída da ELD, né? Controle 1935, torre 1862, transponde 5140. Em Rio de Janeiro, 360, operador 50, decola 10, curva direita, saída da L, transição de NER, controle 1935, transponder 5140, azul 4107. Azul correto, reporte pronto. Gente. 040 na proteção Avito 368. Proteção Avito 368, descendo a 040. IP 5498, passa nível 100, reassuma a navegação, proa de Eval. IP 5498 ao controle? Está na sua escuta. Reassuma a navegação, proa de Eval, passa nível 100, aguarde para transferência Centro Recife. Navegar a Eval 5489, aguardando transferência. Controle, o TAN 3154. TAN 3154, prossiga. Possibilidade de nós fazermos também o RNAV? Afirmativo, aguarde a autorização 3154. Obrigado. Recepção Norte, Gordo. Gordo 74, complete a final, chame Torre no Norte, decimal 6. Confirma para o Gordo? 118, decimal 6, Torre Salvador, Gordo 74. Está autorizado o RNAV para o gol no 648? Está autorizado o RNAV, o no 648. 648. Alfa Vitor Juliette, pronto a cópia? Autorizado Valença, 1.000 pés, decolagem 1.7, curva direita, corredor axé, controle 1935, torre 18.6, transponder 0151. Afirma 0151, 1935, chame a torre para acionamento táxi. Solo TAN 3192, posição 2, acionamento de pushback. É um outro Bravo, outro visual de Alfa. E visual com tráfego do sinal. Toma inicial para realizar o piloto da pista 1-0, com duas aeronaves, ok? Gente, dá pra gente quer modificar para instrumento para pousar 1-0. Repita a mensagem. Autorizado Kush, 4-1-0, 07. Whisky Bravo Whisky, do you have the traffic on final insights? Oh yeah, insights. After the leading traffic, you're clear to line up and wait. Yeah, after traffic, clear to line up and wait. Whisky Bravo Whisky. Estabilizado. Portal estabilizado. É o carro Mike até o quilo. Livre táxi, chupa para ingresso 17. Solicita autorização de acionamento do motor 2 por 5 minutos para teste, já monitorado com a entrega. Táxi de alguma nova, aparcamento, alguma coisa? Desculpa, não entendi. O teste do motor interfere com algum movimento de aeronave ou não? Negativo. Gente, estou ciente do acionamento, reporta o término, Mike até o Quebec. Positivo, reportar o término, Mike até o quilo. 5. Dora, vai de concentro, 288-3325, sua mensagem está intermitente, confirma, 5489. Visou na Renate para 10, o gol no 648. No 648, reporte visual com o campo. Já visual com o campo, gol no 648. Chame torre 198 decimal 6, gol no 648. 18.6, até já. E 74, solo aos 38, solo 1219, livrando direito. Boa tarde. Boa, direita, 1219, gordo. Salvador, muito boa tarde. Gol no 648, vai passar o Serra Vitor 366 com trem baixo checado. Gol no 648, mantém a aproximação, aguardando o pistão 20 livre, cabeceira deslocada no 1200 metros. 648. Solo de Salvador, voo 74, livrou para o pátio militar. 74, taxi Alfa, reporte antes da taxi Eco. Reportará antes da Eco pela Alfa, gordo. O Azul 4107, pronto para o táxi, 3 horas e 30, Campinas 91 a bordo. Azul, táxi via Alfa 1013 no ajuste, reporte antes da Delta. Ok, Alfa 1013, chama antes da Delta, 4107.